Um, dois, três, e mais uma vez, diante de vocês, vim, falei, fui, voltei, palavras foram ditas, vindas da simplicidade da periferia, eu dizia, o que vale as palavras de um plebeu à burguesia, décadas de história contam poucas glórias, com país sem memória, tratado feito escória, nada ainda se cria, tudo ainda se copia, e tudo é mais eficiente ainda, à base de propina, favela por todos os lados. Um país cheio de estelionatários. O grande circo então está formado. Proletariado, julgado, palhaço no picadeiro de um mundo ingrato. Injusto com o povo que se utiliza de suas forças no trabalho inútil para o capitalismo selvagem de um país de terceiro mundo. Terceiro mundo, terceiro mundo. O povo brasileiro trabalhando e construindo, os inimigos do povo nativo a consumindo. Essa é a lei, o poder dita as regras. Nesse mundo capitalista, sua classe social te dá um limite. Porém, muitos gastam que não tem. No país da moda, onde tudo vira moda, em que a moda é andar na moda. Também a fome e miséria. O luxo não é pra todos, mas está exposto, consiga se for capaz. O plebeu dedica a vida inteira a uma terra, paga caro pra ter seus restos mortais dentro dela. Aposentadoria, previdência é uma farsa, faliu mais um hospital e mais um homem morreu na porta de outro sem atendimento, deixou um órfão sem incentivo à vida. Educadores parados, justos salários, aqui só há incentivo à marginalidade. Num cartão postal à porta da frente, uma bela cidade. A podridão do país escondida atrás da bela parede. Ei, ei, ei, cale-se, tape os ouvidos, ou constará na lista dos desaparecidos, como na época da ditadura, lembra? Não serei conivente às tristes lembranças de um passado que marcou vidas. Ainda há ignorantes simpatizantes desta doutrina. Ainda há filhos da dita cuja nativa, eleitos democraticamente numa república constituída de um povo leigo politicamente mal instruído, desinformado graças à educação dada pelos monstros capitalistas. E a consequência é o desperdício do direito da democracia. Todos quiseram lutar, não tiveram, porém foi inútil no país em que o povo se deixa enganar. Viro a página, vejo os povos da Caatinga quase mortos, comendo terra, tomando sangue e urina. E fica eu um patriota, um idiota, com esperança de um mundo melhor. Montam picadeiro, tomam seus lugares. Atenção, quem não ouviu, este é parte de um espetáculo, de um circo chamado Brasil. Terceiro mundo, terceiro mundo. Democracia ou sem, sabem bem quem colocar no poder, sabem muito bem a arte de manipular. Recente período de nossa história prova o quanto o povo é educado a ser teleguiado. Na principal rede de TV do país eu via o marketing eficiente em volta da imagem de um jovem de boa aparência que mudaria a força um país. E mais uma vez o povo se deixa enganar. Depois do sofrimento se mobilizava com a face em verde, amarelo, preto, protesto, porém quantos tinham consciência daquela passagem? Maioria, burguesia fugia das obrigações e pra denigrir ainda mais aquele momento. A constituição feita pela corja já tinha intuito de favorecê-los. O homem se achava personagem de um filme de ação, feito criança brincava, a nação revoltava. O canalha, o ladrão, o playboy volta pra casa, chuva de confetes, feito um herói. Mais uma prova da mente teleguiada da nação. Você viu mais um espetáculo de um circo chamado Brasil. Terceiro mundo, terceiro mundo. Terceiro mundo, terceiro mundo, terceiro mundo. Terceiro mundo, terceiro mundo.